Sheffield. Estamos começando mais um Trip View. Eu sou o Eric. É, eu sou o Magari. Eu acho que o Magari já falou, então eu posso dizer que eu sou o Mônio. A voz do Magari tá falhando um pouquinho pra gente, mas estamos acreditando, né, tendo fé que na gravação vai sair de uma forma boa, né? E hoje voltamos a falar do magnífico... Calma aí que eu não consigo falar sem rir. É do tolerável desenho Homem-Aranha, Diversão e Alegria. Só Diversão e Alegria. Tolerável? Que... Homem-Aranha, Diversão e Alegria, conhecido popularmente como Ação Sem Limites, né? Conhecido por alguns, né? Popularmente... Conhecido já como falou. Dúzia, uma meia dúzia chama de Ação Sem Limites. Conhecido também como uma bosta. Já falamos dos episódios 1 a 6, né? Nos programas anteriores. E hoje falaremos dos episódios 7 e 8. E Mônio, se alguém quiser assistir junto com a gente aqui, onde que a pessoa consegue? Ué, que isso? O Mônio virou um bestial. Eu ia falar pra Savana que ninguém chamou ela na conversa. Consegue assistir pelo Netflix, se tiver sorte passando em algum canal de TV a cabo. E acho que você. Não sorte. Sei se tem alguma coisa em DVD, hein? Acho que nem isso, né? Não. Toda vez você pergunta. É que meu cérebro faz questão de apagar informações dessa desgraça, digo, desse desenho. E lembrando que na Netflix você tem que pesquisar por Spider-Man, né? Senão ele não aparece. O desenho é tão ruim que até a Netflix tenta esconder de você a existência dele, veja. Então, e pra quem não conhece o formato do programa, a gente sempre explica, né? Nós fazemos uma contagem aqui de 3, 2, 1, play. E quando fala play, todo mundo dá play mais ou menos junto no episódio. Pra que você que esteja ouvindo possa dar play também e assistir junto com a gente com os nossos sábios comentários. Bem abalizados. Sempre totalmente interligados com o que tá acontecendo no desenho, né? Daquele jeito. Bom, então posso fazer a contagem aqui pro episódio 7? Deve. Poder não pode, não, mas eu não vou conseguir convencer você do contrário mesmo. Olha pelo lado bom, hoje a gente passa da metade. Não tem lado bom. Então, 3, 2, 1, play. É, rapaz. Ou você está do nosso lado ou não está, alpinista de parede. O que acha da alternativa? Alpinista de parede, mano. Um foguete de volta para casa. Não tem outro jeito. É, eu tô ouvindo dublado, tento ficar muito baixinho para escutar vocês e não ouvir falarem isso. Mas essa briga pra minha tristeza. Então é de quem? Essa gente precisa. Pô, mano, não basta sofrer, já ainda tem que assistir dublado. Desenhos são dublados pra mim, cara. É assim que funciona a vida. É, mas são então, dublados. Então, precisa som, ser mal de novo. Ei! O que foi? Ei! É. Parece que ele já provou. A gente comentou nos outros programas que a dublagem, às vezes a voz ficava baixa de uma vez, às vezes parecia que os dubladores brasileiros, que a gente tá falando, né? Parecia que os dubladores estavam meio desanimados, né? Tal. E no próximo episódio tem um comentário sobre a dublagem aí que me decepcionou bastante numa parte. Ainda bem que no próximo, o 8 mesmo? O 8, é. Que eu fiquei curioso com uma cena lá, falei, deixa eu ouvir no áudio original aqui. Tá bom, só que a Netflix não tem legenda, né, no áudio original, por isso que eu tô vendo dublado. Sempre há um espaço no sofá. E deixar aí... de estudar as estrelas? Não, foi meio decepcionante. Faz muito pelo pessoal por aqui. E eu pude ver que a dublagem americana é infinitamente melhor que a brasileira. Eu estou extremamente curioso, tá vendo o que você fez? Pois é. Dê boa noite ao Shane por mim. Chaxina. De todos os planetas do universo, eu tinha que ficar feliz nesse fim de mundo. Se Jameson não fosse tão teimoso, eu passaria minhas noites com Mary Jane, em vez de cumprir pena nessa terra de ninguém. Não é que eu não simpatize com essa gente, mas... Ei, cuidado! Caramba, o carro tá tipo em queda livre ali, né? Ambulância, né? Ambulância negra? Ambulância besta. Eu achei que o Magari tava subiando, é o cara do episódio. Caramba. Que isso, ele não tá assistindo mesmo, né? Beleza, a ambulância vai roubar a caixinha de bombom do cara. É marmita. É queijo quente. Pelo que caiu ali, é um tijolo. Esse cara não precisava de ambulância. Ainda ela chegou. Ah, não, nada disso. Sensor de discoteca. Não desta vez. Aqui tá na abertura, tá? Vocês estão nela também, não? Sim, sim. Queria já estar no encerramento, né? Mas. Caramba, a gente tá no episódio 7 e 8. Deixa eu ver, tem mais um programa que é o 9 e 10. E depois eu acho que vai ser um pros três últimos, né? 11, 12 e 13. Aí acaba. E a... O Magaren, desde o início, já tá desanimado, né? Homem-Aranha. Eu, nesse daqui, eu já comecei a dar uma desanimada, sabe? Tipo, tô cansado dele desejando. É, o jeito de ficar alerta, hein? Versão brasileira. Caramba. É o que eu comentei nos outros, né? Ele não é tão ruim quanto eu lembrava, mas isso não significa que seja bom, né? Ele não é tão ruim quanto eu lembrava, até porque eu não assisti essa parte. Com licença, isso não é jeito de tratar um queijo quente em bom estado. Cai fora, imbecil! Aí, mano, segundo ele, é um queijo quente. Em bom estado, segundo acabou ele. Acabou de ficar mais quente, né? Em bom estado, negócio cair no chão que quebra o piso. Ótimo estado. Bom, ótimo estado depende pra quê, né? Pra fazer uma parede talvez seja bom mesmo. Seus Perfeito. Amigos também não gostam muito de você. Meus amigos? Pensei que fossem seus. Que abutre escrever. Meus fãs é que não são. O Homem-Aranha é muito burro nesse daí, né? Que... Não, pera aí. Nesse aqui não. Porque o cara tá disparando todos os lasers na direção do Homem-Aranha e ele pula de peito aberto. Posso sumir de vista, mas Caramba. Não da minha mente. Suicídio, cara. Querendo morrer. Não faço. Sentido. Ele quer morrer, a religião dele não permite suicídio, logo. Entendi. Camarada, não está em condições de viajar. Caramba, esse abutre é grande mesmo. Esses monstros vêm operando nessa cidade como um bando de alto, fora da lei. Só que o menino. Magrelo que olha, dá pra quebrar no meio não, fácil. Hoje à noite finalmente chego perto bastante de pegá-los e então você me aparece. Talvez não seja. Parece que é o dublador do Coringa. Ele tá diferente, não tá? Do que apareceu da outra vez. Primeira vez que aparece, não? Espera aí, Só vou dizer uma coisa. É o Duende que apareceu. Ah, era o Duende, é verdade. É tudo igual, tudo ruim. Uma fraude? Quem ele pensa que é? Ai. Uma fralda? Não, pera. Quarto do Shane e amada de homem, 2 horas. Você é uma fralda? Seu merda. Acho que o tiro do porquinho deixou pior do que eu pensava. E aí, campeão? Nossa, você tomou um tiro, gênio. Pensei ter ouvido um trovão. Foi mais uma Quando você pulou de peito aberto, né, na frente do cara que tava disparando. Você tá passando mal? Eu nunca estive melhor na minha vida. Mãe! O Peter tá passando mal! Vamos pra ferro novo. Você tá passando mal, Ai, né? Devagar, beleza. Eu tô vivo. As pupilas me parecem bem. A disposição que precisa melhorar. Como está o ombro? Melhor. Será que ele já tá pagando aluguel lá? Não se preocupe. Eu me recupero depressa. Esqueceu? Tá nada. Fica dando calote o tempo todo. É tipo seu Madruga, como cara. Como é que a mamãe sabe disso? Chame de palpite educado. Que tristeza. Pra falar a verdade, eu fui pego num tiroteio ontem à noite. Cortesia de uma dupla de bestiais surrupiando pessoas nas ruas. Pegaram um cara quando comia seu sanduíche de queijo quente. Aconteceu alguma coisa com o Phil? Quem? Eita, queijo quente é uma coisa extremamente rara. Eu ia falar, é a única pessoa no universo que come queijo quente, é isso. Fazer alguma coisa. Eles estavam pegando o cara que estava comendo queijo quente. Ah, meu Deus, é o fulano que eu dei o queijo quente. Caramba. Ela digita no telefone só vibrando a mão, né? Porque não... O que vamos fazer? Ela é mais rápida que os olhos podem ver, cara. Ela é a flecha. Foi mal, é. Nossa, o Peter deu uma agarrada nele, né? Chamou de Mary Jane ali. Eu ligo pra você assim que souber de alguma coisa. Caramba. Ô, mãe, se o Peter levou um tiro no ombro, por que a camisa dele não tem nenhum buraco? Cala a boca, menino. Jenny. Puxa, porque ele trocou de camisa, moleque. Você acha que ele tem uma camisa só a vida inteira? O sinal do meu rastreador aranha está chegando bem claro. Ó, oh, assim que funciona. Os médicos maricos estão prestes a provar o próprio remédio. É assim que funciona. De acordo com o Maurício de Souza, é. Ah, o Peter de 94 também. O espetacular. O calor do motor deve ter soltado adesivo. Pelo que perdi meu lugar na lista de espera. Na verdade, os outros eles têm um guarda-roupa cheio de roupas iguais, é diferente. Isso aí vem com a roupa do corpo, né, praticamente. Não é exatamente um acampamento amistoso. Não é pra menos que não tenha minha chinela. Apesar desse Peter ser piadista, as piadas dele, não sei se é a dublagem, as piadas são muito ruins, né? A maioria delas. Eu acho que é uma mistura de tudo, de texto e de dublagem. É, porque a maioria das piadinhas é bem sem graça, sabe? Vamos ver o que o catálogo nos diz. É piadista, mas acho que eles esqueceram, né? Que tipo assim, ó, você tem que ser piadista, mas tem que fazer piada. Você esqueceu que ele tá na Contra-Terra. Lá as piadas só pra ser engraçado. Você veio de lá, Magaren? É, eu vim. Olha só, que beleza. Por isso que eu sou bestial. Aí está. Vamos lá, podem sair. Isso aí passou no limite de entrar no filtro do Howard, mas não. Raspando, né? Não era um pato, então beleza, tranquilo. Se for como os seguranças lá da Terra, eu aposto como tá fazendo palavras cruzadas. Qual é a palavra de 5 letras para moleza? Vou dizer para você. Fácil. Foi mais fácil do que eu pensei. E nesse ritmo, o Phil vai estar em casa antes de... Tem hora marcada, meu chapa. Olhem, ele é um dos idiotas de ontem. Que legal, o povo começa a falar antes de ver o Homem-Aranha. Não seja confiante. Eles tinham visto pelo monitor. Entendi. Ele é um dos idiotas de ontem à noite. Acertem ele. Alguém aqui sabe como eu chego ao quarto do garotinho? Navalha. Contra a navalha. O quê? Contra a navalha. Contra a navalha. Ah, o javali ali. E esse outro é o Homem Cobra lá? O... Meu amiguinho. Mr. Cobra? Esqueci o nome. Homem Cobra lá? Homem Cobra lá. Fogo de novo. Puxa vida, quem me dera ir pra casa. Mas como assim cumprir meu propósito? Eu vi você lançar o que poderia ser um rastreador na ambulância ontem à noite. Para de ser visto. Voltei e esperei que você aparecesse. Nossa, até o narrador que lê então, placa tá desanimado. Área de serviço. Ou você, afaste. Por saber que eu acharia. Você está me enchendo a paciência. Área de serviço. Afaste. Ou fica aí mesmo. Tanto faz. Toca só pela grana. Ao invés de se iludir por aí vestido de um falso ar. Pelo menos ele está aí só pela grana. Acho que eu quis ser deliberadamente assim? Não. Só sei como eventos inesperados mudam as coisas. Ah, a gente não falou. O nome do episódio é O Abutre Resmungão. E é extremamente coerente. Alguma coisa tinha que ser, né? Caramba, chora demais esse abutre. Falta de surra. Os humanos eram como insetos. Se nos atrapalhavam, pisávamos neles sem pensar. Que maldade. Ui. Meus amigos não sabiam do Cliff. Era o filho de nossa empregada. Brincávamos juntos desde bebês. E que jogo é esse que só fica fazendo, abrindo e fechando o dedo? Certa noite, a turma decidiu se divertir um pouco. Será com esse jogo da Contra-Terra? E foi dar uma volta. Que beleza. De repente é tipo... Pong? Contra Pong. Contra Pong. Ping. Você tem que deixar a bolinha passar o... Ping, que é o Contra Pong, é o Ping. Você tem que deixar a maior parte de bolinhas passarem, sabe? Você não pode deixar aquela barrinha da lateral encostar nas bolinhas. Você tem duas barrinhas, por isso você fica com os dois direcionais mexendo. Ah, sim. Mas eu não tinha força de caráter para resistir. Eu nunca mais vi o Cliff. Caramba, esses meninos eram apaixonados pelo... Mas o olhar no rosto dele... Tem algum problema com isso, cara? Deixa eles serem felizes. Eu jurei fazer tudo. Ou serem contra felizes, né? Não sei. Para parar o sofrimento humano. Não importa o que custe. Muitas pessoas têm opiniões próprias a respeito de tudo, mas guardam pra si. Será que não tinha um grupo de ajuda que pudesse se associar, sei lá? Eu tentei cara, isso. Mas o cara conta todo o problema, toda a vida dele pro Homem-Aranha e fala: caramba, você tem problema, hein? Por que você não vai procurar ajuda, sabe? Tipo. Que tal a gente ir até o fundo? É igual o Aranha lá na... O Tigre Branco. Ah, você vai deixar o seu Tigre Branco? Força. Exatamente. Você... Boa sorte, hein? Boa sorte. Beleza, bestial. Os médicos... Esse prédio cara, eles gostam muito de amarelo nesse desenho. De ou tinham muito amarelo sobrando no estúdio e falaram: gasta isso tudo, agora. Entrada cara, todos os cenários têm, direto tem. Sempre tem pelo menos um tom de amarelo em algum canto. Eu tenho um ingresso. Fifty Shades of Yellow. Encontro você na porta lateral em 2 minutos. Nada mal para uma fraude, né? Nada mal para uma fraude. Absorveu muito líquido, entendeu? Mandaram mal pra uma fralda. Cara, esses ovos peixe com aquário de água, capacete de água, é muito bom. Deve ficar bem aqui. Super prático, né? Eu fazer uma criatura que vai precisar andar com um balde na cabeça o tempo todo. Capacete de quê? O que pode dar errado? Saída. Tipo, o cara tropeçar talvez e quebrar essa merda? É capacete de quê? Você demorou muito? Eu falei só um capacete, eu falei um balde na cabeça. Não, claro que falou capacete de... Obrigado, mas eu não tô afim não. Ah, nem lembro, água? Isso. Tem que falar da água. Tipo um mistério. É, então... São os contra-mistérios esses? Será que o mistério na Contra-Terra, na verdade, é um homem-peixe, sabe? O contra-mistério é quem? O spoiler? Lutar contra um bandido bondoso. É, o Homem-Aranha contra o spoiler. Ele usou uma teia de impacto no cara. O Homem-Aranha contra o spoiler lá do Super Stories. Olha só, já começamos a ficar nostálgicos com o spoiler Super Stories. E agora temos mais um. Muito bem, sabe contar. Esse é o Sauron? Contra Sauron? Detesto quando isso acontece. Leve-nos para a pesquisa. Não é todo dia que temos o prazer de testar espécimes tão interessantes. Vamos lá, eu quero um frame sem amarelo. Vamos lá, gente, um frame só. Olha, gente, deixa eu colocar em tempo. É, só porque eu falei. Só porque eu falei, apareceu um. O que significa isso? E logo se arrependerá do instante que pensou em se insurgir contra Fly Drake. Na verdade, eu já entendi isso muito bem. Como é que é o nome? Fly Drake? Não interessa, né? Não vai aparecer mais. O sumo evolucionário. Ficaria honrado em conhecer o meu criador, se já não... Sumo evolucionário? Não era outro? Pois é, o desenho tem 13 episódios e não tem coerência entre a tradução. Alguém muito mais merecedor faz todo o trabalho. Cabeça de ovelha? Está por trás disso tudo? A nossa fazemos bela tradução. É preciso para a cara que tirou a menção do Homem-Aranha no filme do Homem-Formiga. O alto evolucionário pode apenas sonhar. E como resultado tirou de o quê do filme do Homem-Formiga? Menção ao Homem-Aranha. Pode prosseguir. Sim, sim. Vamos. Algo me diz que faremos limpeza de pele. A menos que... Caramba, mini homem de ferro. Detenha-os! Eu vou libertar o resto dos prisioneiros. Vou manter o cospe fogo ocupado. O Abutre pulando fora da briga. Tá certo, eu falei. Ô louco? Eu vou libertar os outros prisioneiros, tá? Vai na frente. Te encontro lá. Vai pela sombra. Isso, Estevão. Estou vendo que prefere baixas calorias, então, eu tava zoando, falando que era o contra Sauron, mas... Ah, pode ser o Sauron também. Açúcaron. Que horrível. É muito horrível. Aí, Magari, ó, trampolim de teia. Espera aí, eu prometi manter só o Fire Drake ocupado. Ah, pelo alto evolucionário! Agora já voltou a ser alto. Você estava certo, pois merece é. Todo o crédito por isso. Eles não estão presentes nem no mesmo episódio, não entre entre um episódio e outro. Talvez cada um chame de um jeito, né? Tipo, quer elogiar de uma forma diferente. Descobre que, na verdade, o nome do cara é Zé. Tem que haver alguma coisa que apague esse fogo. Este é o segredo. Nada como um pouco de nitrogênio líquido congelado para resfriar uma cabeça quente. Caramba, o roteirista passou de caminhão lá. Você viu? Tipo, o cara cospe fogo. Como que eu faço? Um caminhão carregando nitrogênio líquido. Caramba, é. Ah, mas não passa a cada 15 minutos aí na porta da tua casa? Super normal aqui. Caramba. Tá certo. Aí está ele. Ele fez isso com vocês. Uma serpente da lua. Vários serpentes da lua. Aí está ele. Ele fez a irmandade da serpente da lua. Esperem. Vocês não querem fazer isso. Depois do que ele fez a eles, que justiça melhor pode existir? Escute aqui, Abutre. Matar Sirhan vai apenas transformar vocês todos no que ele é: um monstro. Saia do caminho. Existem outras maneiras. Vira por mim, tá de boa. Mas essa batalha já acabou. Depois do que aconteceu, a beleza bestial está fora do negócio. Ele tem razão. A vingança pode parecer doce. Mas no momento, o lar me parece a muito... A vingança melhor. Não é plena. A vingança pode parecer doce, mas não é mole, não. Oh, quer dizer... Sai dessa melhor do que merecia. A vingança é uma rapadura, é isso? Nem você, mocinho. Tristeza. Belíssimo discurso. Mas, na minha opinião, você ainda é uma fraude. Você ainda é uma fralda. Aqui está. Seja bem-vindo. Doutora, é muito bom estar aqui. E devolve mas a vasilha dessa vez. Agora eu vou saborear o meu queijo quente. Essa hora já tá frio, cara. Pera, não foi vaporizado? Ou ele pegou outro? É, deu outro pra ele. Por isso que eu falei, agora devolve a vasilha, né? Porque a outra vasilha já é. Verdade. Meu Deus! O que está acontecendo? Tantantã. O que tinha nesse queijo quente? Terminamos o episódio 7. Vamos agora para o episódio 8, o segundo episódio desse programa. Que o nome é? O Monstro da Lua Cheia. Não. De acordo com a Netflix, é Eu o Encontrarei Sob o Luar. É, eu não faço ideia de qual é o nome original. Tá vendo? Você errado? Isso. Tem fácil aí, Magari, não, né? Quando passar, eu falo. Ah, então calma aí. Deixa eu ver, o nome em inglês é... É o Monstro da Lua Cheia, tá em uma fonte aqui, em português. Agora, teoricamente, o da Netflix é o certo, né? É a referência que a gente tem. Vocês não começaram ainda não, né? Não, Will Met by Moonlight. Ok, é, então, o Mônio, o que você viu, aparentemente, é a tradução do nome em inglês, mas o nome que recebeu em português parece que é o Monstro da Lua Cheia. Aqui no Netflix, ele está me dando Spider-Man Unlimited, episódio 8, Eu o Encontrarei Sob o Luar. Ah, entendi. Bom... Então, farei... Falo que eu tenho certeza. Então, tipo, fazendo a contagem aqui... Tipo aquilo que você falou depois do programa passado, lá. Tipo, está fora de contexto. Está fora de contexto, né, mano? Vocês não têm vergonha na cara. Nós? Nós? Descontextualizando o que eu digo. Olha só, que absurdo. Bom, então... Descontextualização. Raio descontextualizador, né? Que precisamente. Bom, então, fazendo a contagem. 3, 2, 1, play. quase amanhecendo, não consigo achar o Jameson. Ele fugiu enquanto a gente conversava e nunca mais o vi, então. O Homem-Aranha não está achando o Jameson, que fugiu lá. Eu vi o Homem-Aranha praticamente ferrando o horário do relógio ali. Bom, se eu tenho que ficar acordado... Só pra zoar, né? Nada como boa, só de sol de sacanagem. Amarelo, amarelo. Empresa comprometida. Amigos, se eu for ficar contando os amarelos, você tá lascado. Eita, discoteca no máximo. Meu, o negócio tá bravo aí. Continuação direta do último episódio, olha só. Meu Deus, existe um homem que parece um lobo. Quem será? Tan, tan, tan. Já. Homem-Aranha quebrou a abajur da mulher. Foi ele, né? Essa garganta não está nada boa. Que tal tomar agora? Nossa, mas que gritinho desse lobo. Será que no original é melhor? Eu não gosto que meu cara. Teve um grito estranho aqui. Precisa de uma aula de boas maneiras. Nossa, Deus. Homem-Aranha até falou assim: sua garganta não tá boa. Então deve ser proposital. Aí a ia matar o lobo e a mulher não deixou. Fala, não, aqui é a agora contra-terra. Ela tem a lista do Aranha também, tá? Ela falou, não, aqui é a contra-terra, você não pode matar. Tem que ser o contrário. Ele ressuscita, meu Deus. Diversão e alegria. Um dia descobri onde está a diversão e alegria nisso. É porque a Contra-Terra, isso é o conceito de diversão e alegria lá, entendeu? Ah, Felizinho, ele é só sentido. Diversão e alegria. Eu gosto da musiquinha, é a única coisa bacana do desenho. Homem-Aranha, ação sem limites. Monstro da lua cheia. Vamos nos encontrar na que... lua cheia. O nome está, eu encontrarei sob o luar. Ah. A narração do título é Monstro da Lua Cheia. É, então é a Netflix que só traduziu o nome em inglês. Que traduzindo o nome em inglês seria tipo Eu Encontrarei Sobre o Luar mesmo. You met by Moonlight. Belo golpe, seu aranha. Agora você sente uma bola de demolição. A Moonlight, a luz da lua. Sailor Moon. Caramba, essas rosnadas desse lobo aí é muito esquisito. Bem, por favor, aguente apenas mais um pouco. Mais ainda? De que lado você está? Meu Deus, a camisa está toda rasgada, a calça está toda rasgada. Que surpresa. Jameson? Eu acho que sou eu, Aranha. Eu acho que sou eu. Você acha que você é você, cara? Estou tratando dele há várias semanas. Chegou hoje de manhã sofrendo de convulsões. Antes que eu ajudasse, ele se transformou no lobisomem que você viu. Eu machuquei alguém. Shane está bem? Não se preocupe, ele está bem. Ele está bem? Não, graças a você. Como isso aconteceu? Desculpe, Aranha. Eu prefiro nem pensar nisso. Me perdoe, John. Se o segredo não foi revelado... O lobisomem foi. Assim que eu cheguei aqui, o alto evolucionário me prendeu em seu laboratório e me fez passar por uma bateria de testes experimentais. Mas na verdade, no desenho de 94, nunca apareceu o Homem Lobo, não? Que eu me lembro. Ah, apareceu o James, o John? Num tipo de criatura louco. Ele só aparece no episódio lá da roupa alienígena. Processo, mas parte de trazendo mim permaneceu como um animal irracional. Uniforme. Mandei algumas amostras de tecido para um colega bioquímico. Segundo consta, o DNA estranho se multiplica quando íons negativos são absorvidos pela pele. Por isso, eu criei um... Uma explicação ultracientífica para falar que é a lua cheia, né? Ele envia pulsos elétricos que levam o organismo a pensar que está sendo exposto à luz direta do sol. Desde que esteja funcionando devidamente, ele não consegue se transformar. Então, o que deu errado? Parece que é um curto. Causado por? Algum tipo de fonte de... O que deu errado? Resolveram fazer esse desenho. Lembre-se, é um protótipo. Ainda preciso fazer alguns testes. E o que vamos fazer enquanto isso? Colocar John num quarto acolchoado? Felizmente, tenho sobressalentes. Tudo bem, senhor Jameson? É, eu tô meio quebrado, mas... É, ele tinha outra, uma roupa reserva. É por isso que eu comentei que ele tava com a roupa rasgada, porque ele sempre anda com uma roupa reserva na mochila. Eles não podem saber de nada disso. Eles não entenderiam, homem. Homem-Aranha, sabemos que está aí dentro. É procurado por crimes contra o Estado. Renda-se imediatamente ou enfrente as consequências. Bem-vindo à Fraternidade Lançadeira. Já passou a coisa que vocês queriam falar da dublagem? Com a sorte que eu tenho, vou acabar numa prateleira de uma loja em liquidação. Oi? Você falou que você ia reclamar da dublagem. Não, não, é mais pro canal. Me pegue se puder, Homem-Aranha. Caramba, eu não consigo ouvir as notas da música de abertura sem pensar em Disney. Que saco. Por que que eu fui zoar? Inventou moda, né? E eu que achava o ruído de Disney, o quadro negro, uma coisa chata. E o problema é que o desenho o tempo todo, quando tem alguma cena de ação ou uma cena mais calma, são as mesmas notas num ritmo diferente, né? E... Para a sua diversão e alegria, eles fazem isso. Eu vou parar e ouvir um pouquinho de Spider-Man Boogie lá pra tirar essa daqui da cabeça. Que é pior, hein? Que ótimo. Você é a frigideira ou é o fogo? Nenhum. Mas já fui conhecido como X-51. Ah, o velho balde enferrujado em pessoa. Gostei do novo visual. Ele trabalha conosco agora. Fundimos uma armadura exótica e jogamos por cima. E agora estou mais do que novo. Mas a uma armadura o quê? Temos que ir antes que as autoridades voltem. É... Acho que é um plano. Ah, vai, esqueci o que ele falou. O que foi? Ele falou que ia jogar uma armadura o quê no, em cima dele? Mais tarde, no QG dos Rebeldes. Ah, já acabou com a minha piada, já. Ele é exótico. Exótico. Ele falando uma armadura o quê? Ah, tá. Que susto. A monstruosidade. Ah, tá. Contou a piada, tá vendo? Sou errado. De um núcleo de fusão natural, derramando radiação nas águas do porão suficiente para destruir metade da população humana da cidade em alguns anos. Tudo em nome do poderoso... Como é que eles descobrem essas coisas? Eles não têm gente direito, não tem espião, não tem nada, mas... Ah, mas tem um probleminha, bro. Passar pela série de medidas de segurança de praxe é uma coisa. Mas a chave de força principal está localizada bem nesta sala. E sentinelas com raios laser tornam impossível... Sabe quando você aperta a tela LCD com o dedo e tipo dá aquela distorção na tela, sabe? Se tivermos alguém que possa então é... pelo teto, no futuro vira tipo um raiozinho, você viu? Ele encosta a mão. Mas aí não é futuro. É tipo um alarme, tira o dedo daí. O cara não é exatamente simpatizante com a nossa... Olha lá, Dead Pixel. É irritante isso, hein? Daí, gostei da recodificação dos alarmes. John! Você voltou! E trouxe o Homem-Aranha! Eu encontrei ele. Cadê meu abraço? Eu tenho uma coisa melhor pra você. Agradece pra eu te dar uma surra. O único que pode chegar à chave de força é você, Aranha. Com a usina de força fora de ação, o alto evolucionário não terá escolha. Cadê meu abraço? Eu tenho uma coisa melhor pra você. Aí passa toda a missão pra ele, né? Deve pensando assim, caramba, eu preferi um abraço. Acabar com a ordem do novo mundo. Mas eu trabalho sozinho. Continue em sua estrada solitária. Ignore as milhares de vidas humanas que estão em jogo. Bom, acho que não tem outro jeito. O muminho levantou atrás lá, só tipo assim, opa, não fiz nada. Eu me meto em cada um. Tristeza. Só porque por um instante Karen me lembrou Mary Jane. Por um instante, é cópia cuspida e escarrada da Mary Jane, porra. Não, ela fica com o cabelo. Ah, é, desculpa, realmente, totalmente diferente. Ela usa óculos, não, peraí. Olha que legal, a parte de baixo não era colada não, é só... Só efeito. Tipo, a base foi solta ali em cima, entendeu? Olha, eu sei que tem acesso aos dados do X-51, mas meu sensor aranha está no máximo. sensor. Vocês entraram em área proibida. Eu ia reclamar, mas fiquei quieto. Aí, gente, eu detesto dizer isso, mas acabamos de perder o elemento surpresa. Faz caminho de volta ali do chão, que você acha? Alto, suas ordens foram substituídas pelos cavaleiros de Ronda Gor. Esses humanos são meus prisioneiros. Voltem a seus postos imediatamente. Negativo, nosso processador central considera suas ordens inválidas. Ah, sabia que isso não ia dar certo duas vezes. Recuem, ou enfrentem o Servilho. E aí, eles lutam ou lutam? Muito bem observado. Porque... O que eu vou comentar o quê? Não tem necessidade não. Temos um trabalho a fazer. Vem, Aranha. Aí, é impressão minha ou o conceito de um por todos e todos por um foi por água abaixo? É isso que chamam de usinas de força? O que foi que o Brolin usou para decodificar os dados? Um anel decodificador? Ei, Magari, o contra javali apanhou aí. Contra a navalha. Contra a navalha. Os sensores estão obstruídos, agora é com a gente. Belas Magari rodas, dormiu lá. Só que não foi contratado para passear de carro. Não. A usina de força é a nossa próxima parada. Não tenho nada pra comentar. Enquanto o incêndio mantiver as forças do alto evolucionário ocupadas, estaremos do outro lado da cidade. Ainda nem piada idiota. Nós não instruímos você porque esta é uma missão militar. Só informamos o necessário. Não, não, você não está tentando, é diferente. Eu tenho minhas próprias necessidades. O último episódio rendeu. Não é o último episódio do programa passado. Que tinha o caçador com o cavanhaque mutante lá. Foi capturado na frequência elétrica da chave mestra. Agora é esse. Entendi. Primeiro foi meu Deus. Piscando, eu estou livre. Lá vai. Tirando a parte que eu vou comentar da dublagem um pouco mais adiante aí, dos 8 episódios que a gente comentou, eu tô achando que esse daqui, esse 8 especificamente, é um dos menos piores. Não que seja bom, né? Eles vão dizer necessariamente. É. Mas. Lembre de agradecer ao Guide por sua excelente falsificação. Não tem simbionte, o que já sobe bastante a média. A média. A média. O ruim é que não... o desenho como um todo não colou muito, muito a temática, né? Então... era mais fácil ter feito do 2099. Eu disse e repito quantas vezes for necessário. É. Não, se era pra fazer algo nesse nível, era melhor deixar o 2099 quieto mesmo. Não, mas eu acho que se eles fizessem baseado no 2099, dava uma coisa interessante. Ah, mas senão... convivemos que a intenção não era essa aí, vai. É, mas assim, mudou. Só manteve a ideia de Cidade Alta e Cidade Baixa, né? Nem isso muito bem, né? Final... ah, que bonito. E a capa no aranha, tá vendo? Pra quem gosta de música. Ah. Puta, eu fui contaminado com você, viu, Eric? Eu já fiz aqui diversão. Maldito a seja. A comunicação fica um nível acima. Porão, tá quase acabando. Nem o coelhinho da Páscoa pula tanto assim. Agora. Lembrar da sequência que o Brolin me mostrou. Que legal, os bichinhos param e aí fica tirando só no escudo, né? Nenhum anda, dá a volta. Pra que isso, dança? Está ferido. Não, eu aguento. Vamos continuar. É legal que a entonação dos dubladores, você não sabe se eles estão perguntando, se eles estão respondendo. É a dublagem, pô. Tá quase chegando a parte da dublagem aí, ó. Quase chegando. Só porque eu falei quase, não cheguei. quando voltar pro Homem-Aranha. Ha! Isto vai ensiná-los a não se meterem com o velho mestre das teias. Essa parte. O que é? Que um contra-electro aparece. Mônio, estou ouvindo a voz desse Electro? Sim. Electro? Você me conhece? Não, a voz distorcida, bom, esquisita. Do contra-electro. Você, o Electro que eu conheço parece um astro do cinema. É falta de dublador, porque em inglês é uma voz normal, entendeu? Força auxiliar. Sério? Você deve controlar os sistemas básicos. Uh-huh. É, fizeram essa voz de tipo teco aí pra disfarçar? Aí no inglês é... O disquete com nossas exigências. Comece a transmiti-las ao auto-evolucionário. Será que é o que eu estou pensando? Esse cara definitivamente não estava nas especificações. Odeio surpresas de segurança. Patético! Eu sempre torço por um desafio. Estou ouvindo em inglês. Não permite. Eu sei, mas eu falo. Cadê ele? Passar pro MP3, sabe? É complicado. Qual é o significado deste ultraje? O que lhe parece, figurão? Acabamos de isolar tudo. Seus músculos enfraquecem. Cara, me incomodou muito a voz do Select. É uma voz de tipo teco. É uma voz normal. Por que todo vilão... Vilão estilo aranha aí, do contra vilão do aranha aí, usa uns óculos ridículos na cara, você reparou? O Abutre, o Duende, ele, todos esses óculos redondinhos na cara. Esperamos que sim. Pra quê, né? Se nossas exigências não forem atendidas... Ô, Magari, mas é exatamente isso que eu tava falando. No original, a voz é normal. Em português, é uma voz de tico-teco. Porque, provavelmente, eles estavam sem dubladores. E aí pegaram a voz de qualquer um lá e mudou. Dublagem dublando. Então é isso que se sente quando se é o centro do alvo. Eu não gosto de falar mal, porque eu sou um fã de dublagem, gente. Acho que isso não é o segredo, né? É, mas a dublagem desse desenho realmente é... Ainda bem que é desse desenho. É, não, eu tô falando especificamente dele mesmo. O, por exemplo, o auto-evolucionário, o cara que tá falando aí, dubla bem. A voz dele é boa, dessa Mary Jane genérica é boa, do Homem-Aranha é uma boa. Então, a da Mary Jane tem uma questão, cara, que entra no que eu falei aquela hora. Tem hora que eles falam que você não sabe se eles estão perguntando ou exclamando algo. Mas essa é a dublagem. Embora isso, sim, isso é falha de direção, não do dublador. É sempre assim. Não, é porque, não, meu, o cara tem um texto na mão. É, e o Magari tá generalizando, a gente tá falando desse desenho especificamente. Nunca é culpa do dublador. Não, tem muita coisa que é culpa de dublador. Eu, como fã de dublagem, falo isso abertamente. Eu não quero ter que usar John. Existem dubladores ruins da mesma forma que existem atores ruins, né? E existem diretores ruins, tanto pra ator quanto pra dublador. O dublador nada mais é do que um ator, no final das contas, né? Se o cara não souber atuar, ele não é obrigatório. Se você não for ator, você não pode ser dublador. É, exatamente. Tá bem, mas agora é... Ele... O implante deve ter dado curto. Não precisa muita coisa. O implante deve ter gerado íons negativos o suficiente para crescer pelos no prédio inteiro. Tá bem, mas agora é à toa. Eu não preciso de muita coisa. O problema é que aí você pega um desenho desse daqui, que é 13 episódios só, que provavelmente quando foi dublado aqui já tinha sido cancelado lá, então... Eles devem ter jogado qualquer um pra dublar, né? Tipo, a equipe devia ser projeto lá. Eles vão pelo mais barato, só pra ter o mais barato que tem. Tem o queridinho do pessoal aí, o que dublou o John aí. Não, então, mas a voz do John dublada não é uma das menos piores aí. Do Alto Evolucionário também, a dublagem ficou boa. Junto, junto. Tá falando do... É, o queridinho da galera. Todo poderoso Briggs. Qual é o problema com o Briggs? Eu acho que o Magari tá com aquela síndrome de que se alguém elogia muito alguém, aí ele toma raiva da pessoa porque muita gente elogia ele, não? Eu não gosto dele mesmo. Por que, cara? Eu acho o trabalho dele ótimo. Não. Mas é. Eu gosto. O trabalho dele é muito bom mesmo. Além como pessoa, eu já não gosto dele também, pelo que vejo ele na internet. Então, como pessoa, o pouco que eu vi, não tenho muito o que falar, nem pra bem, nem pra mal, sinceramente. Eu sei exatamente o que deve estar pensando. O líder dos rebeldes é metade bestial. É, não, assim, eu já vi algumas entrevistas e tal, assim, parece gente boa. Ficaríamos felizes só em saber que a usina de força já era e que sua radiação está lacrada. Se você elogia, vai falar mal de alguma coisa. Encontrei esses dois comunicações. Tá vendo ele chorando lá pros fãs dele? Ai, quero a favor. É uma forma de te agradecer. É a localização da nave. Ah, não, eu não. É o que nunca vi queria, assim, Twitter, essas coisas. Twitter cancelou o Twitter ultimamente porque o pessoal falou mal de uma dublagem dele. É, ô Magari, se você conseguir, coloca a voz do Electro original aqui pro pessoal ouvir. Só pra eles verem a diferença do dublador original pra essa voz brasileira zoada aí. É, caramba. Você fez uma coisa muito feia. Electro? Você me conhece? Bom, mais ou menos. Comparado a você, o Electro que eu conheço parece um astro de cinema. Vai ter que fazer bem melhor do que isso. You did a bad, bad thing. Electro? You know me? Well, sort of. But compared to you, the Electro I know looks like a movie star. You'll have to do better than that. Mas, enfim, é isso, né? Como sempre, a gente sempre comenta pra caramba durante os episódios. No final não tem muito o que falar. Ele acabou e a gente tava discutindo outra coisa. Pois é. De tão empolgado que estávamos com o episódio. Pois é. Tristeza. E nessa quinta, sexta, sábado e domingo, eu e o Dante, a gente vai estar na CCXP. Se você está ouvindo isso no lançamento, também conhecido como ontem, hoje, amanhã e depois. Exatamente. E considerando que eu não sei que hora que isso vai estar no ar, hoje provavelmente já era também, né? Porque deve ir ao ar à noite, na sexta. Estamos falando dos dias 3 a 6 de dezembro de 2015, né? Só pra gente localizar aqui. E estaremos lá, eu e o Dante, a gente vai estar todos os dias, o Magari vai na... O burro vai na frente. Verdade. Bom, o Magari estará lá no domingo, né? É isso? É, tem que entrar. E o Mônio, se vai estar cheio, que pareça. Ah, já foi hoje. Já foi a sua grande chance de conhecer essa lenda. Talvez eu estava lá hoje, não, eu não tenho certeza se eu fui ou não. Ele sabe, já esqueceu? Exatamente. E triste, domingo, né? Provavelmente tentaremos fazer igual a gente fez ano passado, de juntar algumas pessoas lá e dar uma volta junto lá, talvez depois sair pra algum lugar, só pra fazer um mini tweep encontro, sei lá, aracno encontro, não sei. É, depende se o 3G ajudar. Pois é, né? Provavelmente. É, fiquem de olho nos nossos. No grupo, né? No Facebook lá, que a gente deve postar alguma coisa no sábado à noite, por exemplo, falando, ó. Tal hora a gente vai encontrar, porque se o 3G não funcionar, todo mundo pelo menos sabe que hora e que lugar. Ou algo parecido com isso. A gente só não pode marcar perto do stand da Panini, senão vai atrasar todo mundo. Falou, até mais. Abraços. Então.